Mas olha só como ficou o salão. Por emoção tapou de prenda bonita. É nessa hora que a bailanta se agiganta, na bela estampa com seu vestido de chita. Fala o gaúcho que não gosta de paneira, a sua maneira mesclada rouge e batom. É o toque doce de um chicho velho penteado, e vem montado pra perfumar o coração. Tem que ter um bem-me-quer, ai. Tem que ter, tem que ter. Tem que ter um bem-me-quer. Também tem que ter. Tem que ter um bem-me-quer, ai. Tem que ter, tem que ter. Tem que ter um bem-me-quer. Também tem que ter. Quepamos nesta vaneira baguala, mostrando a sala com a tradição cadenciada, abrindo assim a porta da felicidade, pra que a saudade não bata de madrugada. Está provado o valor de uma beleza, a singeleza da ternura da mulher. De nada adianta ter um farrancho largado, se a seu lado não tiver um bem-me-quer. Tem que ter um bem-me-quer, ai. Tem que ter, tem que ter. Tem que ter um bem-me-quer. Também tem que ter. Tem que ter um bem-me-quer, ai. Tem que ter, tem que ter. Tem que ter um bem-me-quer. Também tem que ter. Tem que ter um bem-me-quer, ai. Tem que ter, tem que ter. Tem que ter um bem-me-quer. Também tem que ter. Tem que ter um bem-me-quer, ai. Tem que ter, tem que ter. Tem que ter um bem-me-quer. Também tem que ter.